que não me envolvo. Tenho certeza esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Esse é setembro pra recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não que há vidas que já se tão boa. Mas o sorriso ajuda a melhorar. E canto doce, parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Simão! Assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lala, yala, yala. Boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza se é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. E os de setembro pra recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói. Agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Vamos gargalhar. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Bons tempos do Fala Mansa, rindo à toa, mesmo pedido, Pedro Paulo e Alex, isso é amor, atitude 67 com a participação de Vitor Klein. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu toco Amor Livre pra você, Felipe Rett. Cidade. Você quer pão? Nas manhãs da cidade, de segunda a sexta, você pode faturar uma cesta cheinha de pães Kim. E tem muita variedade de pães e também bolos Kim. Para participar, anote os dois produtos Kim que a gente divulgar a cada manhã. E mande para o nosso WhatsApp 19 99656-5656 e já estará concorrendo. Todo dia tem sorteio. E você pode faturar uma cesta de pães Kim. Um sabor para cada momento. Sua manhã mais alegre e gostosa tem na cidade. Cidade. Do dever à ação. Cidadania e participação. Inclusão digital é a nossa dica de hoje. Explore como promover o acesso à tecnologia para todos. Contribui para uma participação cidadã mais ampla e igualitária. Todos merecem estar conectados. E aquela música da saudade. 9, 2, 5 Cidade. Cidade.

do casal. Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. E ele lê romance, vê filme de terror, a Bela e o Fera, isso que é amor. Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. E ele lê romance, vê filme de terror, a Bela e o Fera, isso que é amor. Hoje ela frequenta. E ele lê romance, vê filme de terror, a Bela e o Fera, isso que é amor. A Bela e o Fera, isso que é amor. São as minhas últimas com você nessa noite de quinta-feira, 27 de junho de 2024. A Bela e o Fera, Munhoz e Mariano, Seven com JK. Vai entender o ser humano, Márcio e Douglas. O nosso santo bateu, Matheus e Cauã. Seguinte, ó. Faltando 6 minutos para meia-noite, daqui a pouquinho tem a reapresentação do Momento de Amor. A gente se fala no sábado, às 16h. Tô de folga amanhã, a gente se fala no sábado às 16h. Um ótimo final de semana pra você. Cidade. Vamos ter mais um pouquinho de intimidade, né? Eu te chamo de amor, mas posso te chamar de amor? De amor, posso? Amor, tô tentando esquecer, mas a boca ainda sente teu gosto. Assistindo TV, tudo lembra você. Imagina, todo canto da casa ainda tem o mesmo cheiro. Essa falta de amor tá baixando meu rendimento. É que o tempo passou e eu vou te dizer como eu penso. Fica mais fácil de nós admitir que estava errado e assim sobre o calor. Mas ajuste nosso time, porque é bom por causa do amor. Vou te dar 4 ou 5 dias pra sentir. Se quer voltar a dividir o cobertor, a gente faz uma viagem, ninguém liga. Esse nosso disjuntor, amor. Esquecer, mas a boca ainda sente seu gosto. Assistindo TV, tudo lembra você. Imagina, todo canto da casa ainda tem o mesmo cheiro. Essa falta de amor tá baixando o meu rendimento. É que o tempo passou e eu vou te dizer como eu penso. De nós admitir que tá verdade e ajusta o calor. A dor não cabe mais, ajusta o nosso time, porque aponta um causador. Vou te dar 4 ou 5 dias pra sentir. Se quer voltar ou dividir o cobertor, a gente faz uma viagem e religa. É que nosso disjuntor, amor. Obrigado, tamo junto! Valeu, Cario. Coisa linda. Não, não tô fazendo drama, não. Tudo que eu sofro é de verdade. Aqui dentro mora um coração. Nunca foi pecado ter saudade. Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex. É que a fila travou na sua vez. Não tô implorando pra você voltar pra mim, mas se quiser vir, tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. Meu nego, ainda te amo. Meu nego, ainda te quero. Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. Meu nego, ainda te amo. Meu nego, ainda te quero. É que a fila travou na sua vez. Não tô implorando pra você voltar pra mim, mas se quiser vir, tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. Meu nego, ainda te amo. Não quero. Meu nego. Meu nego ainda. Meu nego ainda te quero. Essa é pra ela. Notícias na cidade. O INSS paga nesta sexta-feira, dia 28, os benefícios referentes ao mês de junho a aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo e possuem o cartão com final 5. Os pagamentos tiveram início na última segunda-feira. Já receberam os benefícios aqueles que possuem cartão com final 1, 2, 3 e 4. O calendário leva em conta o número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. O pagamento dos benefícios deste mês será feito até o dia 5 de julho. Uma maneira simples de fazer a consulta dos valores é através da central de atendimento por telefone, no número 135. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Outra opção é acessar o aplicativo ou site Meu INSS. Notícias na cidade. Programa de conteúdo livre. Agora na cidade. Momento de amor. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição de Momento de Amor com César Rosa. Grande beijo para Bruninha Palaro, que te fez companhia até agora aqui na cidade. Eu sou César Rosa, vamos juntos até as duas com mais uma edição de muito romantismo no seu rádio, com presentes, com a sua participação. Está no ar mais uma edição de Momento de Amor. Momento de Amor. E se eu morrer hoje? Todas as manhãs eu me faço essa pergunta. E acredite, Ela enche meu dia de prazer, alegria e sentido. Pois me recuso a desperdiçar minhas, teoricamente, derradeiras 24 horas com sentimentos negativos ou escolhas irrelevantes. Aí, fica fácil trocar a cara feia pelo sorriso, a correria sem sentido pela vivência produtiva, a grosseria pela gentileza, a impaciência pela tolerância, a mágoa pela compreensão. Deus te acordou para te dar um dia cheio de bênçãos e de alegria. Bom dia. Cidade. O programa hoje tem um monte de música linda, como sempre, mas está especialmente feito para você. Nós vamos começar com I'm Not a Girl Yet a Woman, Britney Spears. I used to think I had the answers, but I guess like a car crash. Go ahead.